Você está na Senzolar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sens. Tá bem? Aí eu te pergunto, você está bem? Porque este próximo bloco é um daqueles lindíssimos. Sim, prepara. Prepara mesmo, vai ter o Richard Ashcroft. Nome invocado, né? Richard Ashcroft é o cara do The Verve. Aí vai ter também o Terry Briggs. E pra começar, já pra dar aquele eita aquele eita, meu Deus, Star Sailor, Four to the Floor. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Stop. Você me ouviu cantando sim! E nas três músicas, que privilégio! Só que não! É, Richard Ashcroft. A gente tem esse álbum aqui na Sense. É, o Richard Ashcroft, que era o líder, é o líder, acho que eles voltaram, né? É o líder do The Verve. The Verve. Ah, demais! E ele tem uma voz muito bacana, né? Essa música tem violino, essa música é muito boa. É... Alone with Everybody, o som e o álbum... Oh, não, o som é A Song for the Lovers. Vamos com calma. O álbum é Alone with Everybody, de 2000. E antes teve o Touring Breaks com Long Distance. Essa nem precisa olhar, porque eu sei que ela é de 2003. Nossa, demais esse som, é lindo, né? É, Touring Breaks é bem legal, viu? Eles são ingleses, eles são britânicos, mas onde que eles são, de que lugar na Inglaterra? Eu não sei, a gente pode ver, né? Vamos ver aqui. Ô, Richard, vamos voltar um pouco o Richard aí pra não dar. Vamos fazer igual no 6 Mix, voltar o break. Aê! Ah, então, eles são... É, são ingleses mesmo, Touring Breaks. É, e a primeira lá do bloco, demais também, eu adoro esse som. O som do Star Sailor. Essa é pra cantar junto mesmo. Também tem uns sons de violino, né? Nessa música as três tem uma certa orquestração, são muito legais. É, vamos lá, esse som do... É, eu vou ter que soltar o BG, porque o Richard Ashcroft insiste em acabar. Ô, Richard. Pô, caramba, nem pra colaborar com a gente. Toca um pouquinho mais aí, meu. Não vai dar. Ele vai... Ele ficou chato. Ele quis acabar a música, então a gente vai de BG. É, então. Aí a gente vai com o quê? Eu tava assim, eu tava quase dando a ficha do Star Sailor. Putz, eu tava com isso aberto e fechei. Que burro. Star Sailor 4... Sou da Floor. Mas só vê na Tech também. Vamos ver na Tech, que acho que tá mais perto, né? É... Bom, eles são britânicos também. O Star Sailor. E essa música é da mesma época do Turn Break. Só pega aqui na Tech. Vamos pegar na Tech. Star Sailor joga pra cá. Vamos lá. É, 2004 tá aqui. Olha só. Tá dando na realidade. É, tá 04. Então é 2004. Ah, presumo, né? Se 1904, acho que não é, não. É, não, não vou embora ainda, não. O beijo está acabando, mas ele volta, ó. Alta nós, que é a tecnologia, hein? É, então. www.senscast.org/ondamas e www.senscast.org/chat, como diz a Grazi. senscast.org/chat. Ai, Grazi, eu adoro essas vinhetas da Grazi. Grazi tá sumida. Minha amiga querida, vai lá, curte lá a página Senhoras Obscenas lá no Facebook. E aproveita e já curte a página da Sens, www.sens. Não, www.facebook.com/sigasens. Ou nas outras também é tudo @sigasens. Agora sim eu vou aproveitar o final do BG e vou até ali. Tchau.